3 horas. 9.855, 9.855, 9.855, 9.855. De São Paulo, que preparou aqui para o nosso programa duas fitas com identificação de emissora. Nesse próprio programa, estaremos então mostrando para vocês a identificação de emissora. Meus amigos, nós vamos agora conversar com o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mata, que irá inicialmente cumprimentar os nossos amigos ouvintes. Em seguida, o Heriberto irá começar com as perguntas que temos aqui preparadas para o nosso. Boa noite, então, Mata. Boa noite, amigos da Rádio Aparecida, ouvintes de Ondas Curtas em geral. É uma satisfação muito grande estar aqui participando do programa Encontro do X, que está sendo a sensação do momento da Rádio Aparecida. Meu cordial, boa noite a todos. Marta, eu gostaria que você falasse aqui para a gente e para todos os nossos ouvintes sobre os seus equipamentos de escuta, que, como sabemos, todo destista tem uma vasta aparelhagem, né? Para pegar as emissoras e decodificá-las. Então eu gostaria que você citasse aqui para a gente quais são os seus aparelhos de escuta e como é que eles operam, sei lá. Bem, qualquer lance assim de fácil manejo, né? De fácil miseira assim, para as pessoas. Vamos lá. Tudo bem. O meu aparato de escuta que você trata, é isso aí. Ele se constitui de dois aparelhos apenas. Um é o que você tem à sua frente, que é um fone de CF, que é um receptor portátil, que é fabricado pela Sony, que cobre ondas longas desde 150 kHz até 30 MHz, direto, tá? Tem mais FFB, mostrador digital e hora, 10 canais de memória. E o segundo é um receptor valvulado de marca Hammerlin ST600, é americano. Esse receptor foi conseguido através de um amigo do Rio de Janeiro, que é o Emanuel Tavares Filho, que conseguiu esse receptor no surto da Petrobras. Comprou esse receptor e em seguida me vendeu. Cobre de 540 kHz até 54 MHz. Eu adaptei a ele um frequencímetro digital e esse aparelho eu acho que ainda não existe alguma coisa de mais sensível que o meu. Eu considero um aparelho muito bom, é o Hammerlin ST600, modelo ST600, irmão do aparelho que o Robert Weltmeier de São Paulo usa, que é um Hammerlin H1. É um dos melhores receptores para ouvir rádio. É um receptor tipo comunicação, mas para ouvir rádio. Sensacional, Raimundo? Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o nosso, que é a seguinte. Eu gostaria que ele pensasse aqui para lá, qual que é o piano que ele tem, que é o mais interessante aqui na coleção desse piano? Bem, Raimundo, você como deixista, você sabe que tudo que é piano é interessante, tá? Agora é claro que todos os deixistas têm aqui uma preferência especial por um certo que é piano. O meu, no caso, é o primeiro. Foi aquele que eu consegui da Radmeider, o QSL número 001. Tá? Esse, para mim, é o QSL mais importante, porque foi o primeiro. Agora, na minha lista de QSLs, eu tenho mais de 1.000. E imagino que todos eles são interessantes e cada um teve a sua história. No contexto geral do meu hobby, tá? Então, todos são interessantes. Agora, passar a pergunta para o 001, que é da Rádio Meira, já. Ok. Bom, meu amigo Bota, todo dentista sempre tem alguma história interessante sempre para contar. E de alguma coisa inédita, um convite na prática do hobby. E eu gostaria que você dissesse para a gente qual a história mais interessante que já aconteceu com você. Não só para a gente aqui do estúdio, mas também para todos os nossos ouvintes, amigos dentistas de todo o Brasil e do mundo. Bom, já passou por pescador, todo mundo tem um corpo. É verdade. Então, uma história interessante. Veja bem, eu sou monitor de estações de rádio operacional. Eu participo de elaboração de coletivos, de clubes, como do Globo, como do Deixos Clube de Paulista, de São Carlos. E agora também passou na sala de boletins de outros países. Então eu mandei uma vez uma informação para a Rádio Suécia, que ela tem um programa de leitura internacional, com tudo em sua linha aqui. Eu mandei uma informação para lá e, numa época, sei lá, ouvindo a estação, eu me interessei por uma certa notícia que ela estava divulgando e me preparei de lápis e papel para anotar. Quando eles terminaram de dar a notícia, eles mencionaram a fonte. A fonte era exatamente Antônio Ribeiro da Mota, Brasil. Era a sua própria notícia que estavam mudando. Impressionante. Diga, Revolta. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para a Mota, que é a seguinte. Como você sabe, um dos problemas enfrentados pelos dentistas é a grande quantidade de idiomas que a gente ouve normalmente nas emissoras. Exatamente. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Essa é muito interessante. Então eu gostaria que você contasse aqui para nós, e para os amigos ouvintes, como é que você faz, por exemplo, para identificar uma emissora em chinês ou qualquer outro idioma bastante difícil. Chinês é bem para difícil. O Raimundo está perdendo tempo. Tá bem, tudo bem. Bom, tudo bem. Ô Raimundo, o caso é o seguinte, Raimundo e Erigado. A prática nos ensina muita coisa. A gente vai adquirindo uma certa experiência e a barreira do idioma passa a não ser assim mais um problema. Tá? À medida, hoje você liga o rádio, você escuta uma porção de sinais estranhos, você não consegue entender nada. Assim, ali vira uma torre de Babel na sua cabeça. Mas à medida que você vai pesquisando cada canal, cada sinal, você vai passando a entender o que significa cada sinal daquele que você está ouvindo, que todos eles têm a sua razão de ser. Ele tem por que estar ali, ele não está ali simplesmente por um acaso. Ele tem uma razão para estar ali. Então, a partir do momento que você vai adquirindo prática, você vai notando uma certa facilidade em identificar esses sinais. Por exemplo, o mais comum no mundo do dentismo é você se ater ao interval signal, que é o sinal de intervalo da estação. Toda estação ela tem um sinal de intervalo, que é o sinal de identificação. Assim como quando uma novela começa, ela começa lá com um negócio bonito, lá com uma abertura, a dona de casa lá no carro sai correndo a cozinha para a novela, mas ela sabe que está começando a novela. No rádio é a mesma coisa, as estações usam esse pretexto para atrair o ouvinte. O ouvinte que está lá à distância, quando ele escuta aquele prefixo, ele sabe que a emissora está entrando no ar ou o programa preferido dele está começando. Okay. Este é o caso. Agora, a estação identifica em chinês. Não importa que seja em chinês, em árabe, em italiano, você está atento ao intervalo signal dela. Então, quando ela está em emissora internacional, quando ela dá o intervalo signal dela, não importa em que idioma ela entra, trata-se exatamente daquela emissora que você está querendo ouvir. Sim, mas eu acho que o Raimundo perguntou também, seria uma pergunta minha. Por exemplo, está certo que existe esse prefixo dado pela emissora, mas como é que você consegue identificar se ela for chinês ou se ela está falando em japonês? Ou se está falando em árabe, por exemplo, como é que você consegue identificar a emissora? Então, se você já pega a transmissão, você, no meio da transmissão, meio da você quer identificar a emissora. Sim, então. E aí existem os macetes, né? Por exemplo, a Rádio Pequim, ela transmite, claro, 60, 70% dos programas dela em chinês. Mas a cada 10, 15 minutos, ela se identifica em chinês, tá? Agora, com a prática, eu sei que ela fala alguma coisa meio parecida com Zhun Yang Hedmingguan Podiantai. Isso fica assim. Então, isso é sempre a Rádio Pequim. Isso é sempre a Rádio Pequim. Então, isso fica sempre na minha cabeça. Se ela está transmitindo em árabe, ela vai dizer alguma coisa como Runa Pequim. Se ela está transmitindo em inglês, ela vai dizer Zizu Zhangu Pequim. Então isso fica muito fácil, à medida, isso pode parecer um pouco complicado para você, que não está com muita prática. Muito leigo, né? Para o leigo no assunto. Eu estou iniciando no dentista. Você será o programa, você será um grande dentista. Deus quiser. Tá? Então, você, com a prática, você vai tendo muita facilidade em identificar as situações, tá? E tanto faz ela anunciar em inglês como em chinês, ela vai sendo muito... vai se tornando muito fácil. Muito bom, tá excelente o nosso papo aqui, hein? Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente do relacionamento, do seu relacionamento com o dentista, com a emissora. Como é que acontece esse intercâmbio, dentista, dentista, dentista, emissora, emissora, dentista, como é que é isso? Bom, isso é interessante, né? Porque quando você entra no hobby, você passa a ter a necessidade de manter um contato mais assíduo com outros praticantes do hobby. No caso, você está ouvindo uma estação de rádio, está lendo parte de ouvinte, aquele ouvinte certamente é um ouvinte de Anacurta, e você já vai metendo o endereço dele, vai trocando umas ideias com ele, daí aparece um clube, você se afilia, esse clube fornece muito material. Bom, esse é o meio para você entrar em contato com o pessoal. Agora, o que eu faço? Eu faço muita coisa. Eu, por exemplo, eu edito regularmente, não digo mensalmente, nem bimestralmente, eu edito regularmente uma circular com notícias de estações brasileiras, porque eu sou entusiasta. Eu estava ouvindo aqui outro dia o termo fanático. Eu não diria fanático, eu digo entusiasta, né? Sim, sim. Eu sou entusiasta das estações brasileiras. Então eu edito regularmente uma circular com notícias sobre as estações brasileiras em geral e distribuo isso, graças a Deus, distribuo para outros ouvintes. Essa é uma forma de engajamento. A parte disso, eu recebo cartas e eu escrevo cartas a outras pessoas, colaboro com boletins de grupos brasileiros, como o caso do Globo DX, do DX Clube Paulista, e de outros boletins internacionais, inclusive eu tenho uns exemplares aí que depois eu posso lhe mostrar, tá? Então, esse é um relacionamento que eu mantenho sempre. Agora, eu também gostaria de deixar claro para você e a todos os discípulos que quando nós tratamos qualquer assunto aqui com superlativo, nós tratamos carinhosamente. Ótimo. É lógico, porque é um hobby muito bonito, então a gente tem que tratar assim, de uma linguagem de fácil aceitação, então a gente apela um pouquinho para o superlativo. Mas, carinhosamente sempre, né? Porque é uma crítica carinhosa. Também. E vamos lá, Raimundo, você. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte. Eu gostaria de saber o que o destino tem proporcionado para você em todos esses anos na prática, então, né? Bem, o deixismo, Raimundo, você sabe que o deixismo é uma coisa maravilhosa, né? O que ele tem me proporcionado, assim, algo de peso maior, eu diria apenas uma coisa: a amizade. Então, você não precisa conhecer a pessoa para você ser amiga dela. Eu fui amigo, eu vou citar um exemplo para você. Eu fui amigo de um rapaz, fui não, sou amigo de um rapaz em Salvador, na Bahia, tá? Antes de conhecer esse rapaz pessoalmente, a gente emprestava dinheiro em outro, tá? Eu mandava dinheiro para ele. É um Augusto César de Santos, que ele é testemunha dele. Pode até ser ouvido. Que legal. É amizade. Mas quais são os seus objetivos assim, para o futuro dentro do destino nacional? É trabalhar para que o Brasil tenha exemplos de outros países, um destino que tenha grupos organizados, que possa competir assim, a nível de intelectualismo com os outros países. Por exemplo, a Amazônia, ela tem tantos clubes de destino organizados, com uma filiação muito grande. Os países mais desenvolvidos, eles têm assim, uma coisa enorme em matéria de destino. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo ajudar aos grupos brasileiros a batalhar em prol desse objetivo, que é a equivalência com outros países. Não grandes fenômenos de pequeno porte para levar avante a ideia do destino nacional. Ok, isso aí. Nós vamos fazer um intervalo musical, depois voltaremos fazendo mais um passinho à frente com o nosso colega Mota, que está presente aqui no nosso programa, nos nossos estudos, para o Encontro dos Filhos da tarde de hoje, da noite de hoje. Bem, e olha aí, chegando para você, Moraes Moreira, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Não morre no assalto, lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da bola no samba, da bola no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola, batista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, quem desce do morro, não morre no assalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da bola no samba, na escola no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola, batista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá tem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta, naquela madrugada, acordou mais cedo, arriscando um beto, gritou o poeta, respondeu o povo no samba sem medo. Enquanto a mulata em pleno movimento, com tanta cadência, descia a ladeira, a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro, promove na casa, lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na sola do samba, na sola do salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola, essa pista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta, naquela madruga da cor do mais cedo, arriscando um verso, gritou o poeta, respondeu o povo no samba sem medo. Se canta mulata em pleno movimento, com tanta cadência descia a ladeira, a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Capitão, não morre no asfalto. Na bola do samba, na bola do salto. Sua rádio Aparecida apresentando o Encontro DC, um programa novo, um programa que fala sobre o rádio brasileiro e o rádio internacional. Estamos transmitindo em ondas médias 820 kHz, curtas 31 metros, 9.635 kHz, 49 metros, 6.010 kHz, 25 metros, 11.855 kHz, ondas tropicais, 60 metros, 5.035 kHz, FM 90,9 MHz. Emissoras da Rádio Aparecida, Fundação Nossa Senhora Aparecida. E você que está recebendo aí a nossa transmissão, pode escrever para a gente, né, informando, fazendo seu boletim de recepção, informando como é que está a recepção da Rádio Aparecida aqui no Brasil e também no exterior. Bem, Raimundo Donato, mais alguma pergunta para o Mota, né? O Mota que está aí com a gente, prazerosamente, dizendo muitas coisas sobre o destino. Nós estamos aqui curtindo, né, esse papo. Uhum. Vamos lá. Bom, eu estava conversando aqui com o Mota, né, Edgar? O Mota estava me falando sobre o computador, né? Porque não sei se você sabe, na Europa, os destinos foram ruins, computador não destino. Então eu queria aqui que o Mota contasse para nós como é que ele vai fazer, como é que é isso de usar o computador no destino, né? Bem, Raimundo, na verdade, a ideia de usar o computador no destino está apenas nascendo, tá? Eu, como principiante na coisa, eu comprei um conjunto de microcomputadores e estou agora batalhando atrás dos softwares, né? O software, quem não sabe, é o programa que faz o computador rodar, tá? Então eu estou trabalhando em prol do software. Então eu tenho uma lista que eu edito anualmente, que é, o nome dela é Estações de Ondas Médias, Curtas e FM do Brasil inteiro. São mais de 2.000 itens e você pode imaginar o que isso representa. É para se fazer uma lista dessa manualmente. Então eu estou usando a informática, né, no caso, para resolver esse problema e para dar assim, uma aparência mais limpa à coisa e mais confiável, tá? Porque muitas estações, elas trocam de frequência, trocam de horário, trocam de potência a cada dia. E a gente tem que estar sempre em dia com essas informações. Por exemplo, a Rádio Aparecida, a partir do dia 1º de dezembro, ela trocou a frequência de 31 metros dela. Era 9.635, agora é 9.630. Ela baixou 5 kHz. Então, essa informação, ela terá que estar passada na lista. Agora, se eu fizer isso manualmente, é muito trabalhoso, porque eu vou ter que abrir um espaço para ela, um certo projeto, baixar o participante do computador, e isso vai ser automático a coisa. Então aí o computador não vai se prestar só isso. Além de fazer outra lista, ele vai prestar inúmeros serviços ao Globo DX, ao DX Clube Paulista e a uma série de outras informações que manualmente, sozinho, seria impossível. Essa, então, é a ideia da introdução da informática no meio do DX nacional. É, exatamente. Eu gostaria de perguntar para você sobre os encontros de DXistas em que você participou. Eu participei até hoje de 4 encontros. E como é esse encontro do DX? Olha, tem uma coisa maravilhosa. Fala-se somente tecnicamente ou não, o papo é totalmente informal. Você chega lá, você conversa do assunto que te apetecer no momento. Uhum. Tá? O mais importante, sabe o que é? Que você está acostumado a conhecer o seu colega através da letra dele só. Por carta, ou por um contato telefônico, ou de ouvir uma mensagem de uma outra estação, tá? Então, o encontro, o que ele proporciona é esse encontro, assim, físico. Isso é uma coisa maravilhosa. É isso aí. Muito bom saber dos encontros de dentistas, né? São do Bar do Paraíba, também do Brasil inteiro. E você tem mais algum contato estreito, assim, com algum dentista do exterior? Bem, fisicamente, não. Eu tenho um contato, um relacionamento muito íntimo através de cartas e troca de informações. É, fisicamente, poucos são os dentistas internacionais que eu tive a oportunidade de conhecer por ocasião das passagens deles pelo Brasil, tá? Ok, então é isso aí. Bom, eu acho que o nosso tempo já está terminando. A gente vai retornando lá sem conta, muito proveitoso aí, muito proveitoso aí. Conversando com a gente, falando do seu aparato técnico também, contando a respeito de todas as coisas que acontecem no mundo do DX. O mundo do DX é isso aí, gente. O mundo está dando discursos. O DXista é aquele que fica sempre corujando as emissoras de rádio, né? De uma maneira carinhosa também de dizer, né? Está corujando as emissoras para saber como é que está tudo direitinho, de onde que elas falam, e depois toca se corresponder, e manda o QSL, e recebe também, né? E isso tudo é uma coisa linda, é o mundo do DX. Não é isso, meu irmão? Que isso, né? Então eu agradeço a nota, então, né? E convido outros colegas a comparecerem aqui, conversar conosco aqui, mostrar todo esse mundo do DX. Então, nota para pedido pessoal, então, nota, por favor. Bom, foi uma satisfação muito grande estar presente aqui no Encontro DX, participando. Eu espero ouvir outros colegas novos aqui, dando seu depoimento. Só tem eu sua disposição do Raimundo, do Encontro DX, para faturas. Colaborações e os amigos do rádio geral, e o meu, vamos lá, próxima oportunidade. É isso aí, gente. Então nós vamos nos despedindo com muito carinho para todos vocês e, novamente, colocando à disposição da Rádio Aparecida a todos os artistas brasileiros e do exterior para participarem, para fazerem desse programa uma coqueluche nacional. Um abraço e até sábado que vem.